não tens nada de beleza, além disso és dureza, não vivo só de carinho. Fizeste boa promessa, foi assim nessa conversa que me enganei direitinho. Não tens nada de beleza, além disso és dureza, não vivo só de carinho. Fizeste boa promessa, foi assim nesta conversa que me enganei direitinho. Contigo eu me enganei, pelo valor que te dei. Fui direitinho no teu carinho, na tua conversa eu andei. Podes ficar descansada, não vou mais te procurar. Para andar pronto, nunca ter nada, sozinho eu quero ficar.